Bauru. Meu nome é Kart. É pau. Sobrenome é Love. Ah, não quero saber de muita coisa. Alô, Jorge Matheus. Não vai durar, não. É isso que eu acho olhando daqui. Não vai durar, não. Cê é muito areia pra esse caminhãozinho. Ele não faz questão de pegar na sua mão. Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém. Tem algo errado nessa relação e você sabe quem. Não deu cara. Essa relação e você sabe quem. Não deu carinho, troca. Não arrepia, troca. Diz eu te amo e não me escuta. Nada em troca. Troca o cara, troca o beijo. Nasci!